volta com o programa Lixeirinha aqui pela rádio Unifra FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz que te encanta, as vísceras inconformadas. Esse barulho que vocês estão ouvindo pelo fundo, porventura, é o liquidificador, aliás, o ventilador, porque tá muito quente aqui na rádio, né? A gente tá fazendo um suco de laranja no liquidificador. Sim, e as ondas estão propagando pelo dial, né? É. Pelo menos fica solto por aí no cosmos, né? É, nossa voz está se desintegrando. Como é que era aquela palavra que eu falei no programa passado? É desatomatizar, né? É. Então, a gente tem essa façanha, né, de desautomatizar a... Já mesmo eu tava te falando daquela minha minhoca extraterrestre que se dissolveu, né, foi pra outra dimensão. Decomposição e... É, dos átomos se misturarem, né? É. Então, por isso que eu acredito talvez na continuidade da espécie como um todo. Bom, enfim, deixando os universos paralelos de lado... Notícias do mundo da música. O que teve de relevante aí nesse mundo da música? A gente não tem tido nada de muito relevante no mundo da música. A não ser os gerúndios inéditos então, no programa. Exatamente, a gente não tem tido. Hoje é aniversário de várias pessoas, hoje, quarta-feira, né? Sim, programa ao vivo. Aniversário de várias pessoas legais aí. Roger Waters. Sério? Roger Waters. Que legal. Está fazendo 69 anos hoje. Macy Gray, que é atriz e cantora norte-americana, está fazendo 45 anos hoje também. E a vocalista do Cranberries. Tia Dolores. É, Tia Dolores. Cantora irlandesa, linda, gata. Sim, que fazendo... tem tudo a ver comigo, né? Tem tudo a ver com você? Uhum. Por quê? Você mesma disse um dia. Ah, tá, o jeito que ela dança igualzinho você. Ah, tá. 41 anos ela tá fazendo hoje. E, pois é, tem um pessoal legal fazendo aniversário hoje, né? Que seria do signo de... Carneiro. Carneiro. Fazer uma carne de carneiro pra comemorar. Pois é, bolo, né? E as notícias bacanas, além dos aniversariantes do dia, que estão fazendo aniversário junto com a 54ª edição do Cheirinha, que seria um ano de programa, né? Uhum. O Stevie Wonder vai fazer uma turnê no Brasil. Em novembro ele vai fazer essa turnê no Brasil. E é a quarta vez, né, que o Stevie Wonder vem no Brasil, assim. Ele veio a última vez agora no Rock in Rio em 2011. Bob Dylan, que a gente já comentou aqui, que tá gravando um disco novo e tal. Sim, a Vera Rolfinha do rock, traficante de poesias. Ele tá lançou o clipe pra música Duquesa no Isso. O Assobio da Duquesa? Que vai estar no próximo álbum Tempest, que vai ser lançado no dia 11 de setembro, assim, uma data bem emblemática, né? O clipe foi dirigido pelo Nash Edgerton. Ele já trabalhou com o Dylan em outros dois clipes, Must Be Santa Claus e Beyond Here Lies Nothing. Uhum. Ele participou de algumas dublagens no filme Matrix, no Star Wars e tal. Eu não sei o que isso tem a ver com ser um... Ou se não tem nada a ver, é só o interesse do cara mesmo. Ser um cineasta. E... O Tom Waits vai participar de um episódio dos Simpsons e ele vai interpretar ele mesmo no episódio Homer Goes to Prep School. Ele vem como mensageiro de uma outra comunidade para anunciar ao mundo que vai haver uma, sabe, um choque, alguma coisa muito emblemática, assim. Uhum. E ele que se comunica com o Homer, escolhe o Homer como esse... Como que seria? Esse filtro? Esse elo entre... Pra noticiar, né? E ele vai fazer o papel dele mesmo, assim, né? Tom Waits. Eu acho que vai ficar super engraçado. O Tom Waits de bonequinho do Simpsons, né? Pois é. E estas são as notícias do mundo da música desta semana. Ok, falando em transfusões mediúnicas, né? A gente então vai fechar o programa comemorativo de um ano aqui. Parabéns para nós e parabéns principalmente para vocês ouvintes, que sem vocês não seríamos nada aqui no programa. Nada disso seria possível. É, enfim. E o primeiro pedaço de bolo vai para... O público, obviamente. O público. Vamos escolher a dedo aqui. A gente tem uma listinha aqui. É uma listinha imaginária também. E aí fica a cargo de vocês, assim, né? Quem prefere bolo de chocolate, come um bolo imaginário de chocolate. Quem prefere... um bolo de carneiro, uma, com vitamina de bacon e couve. Ok. Maionese. Marionete? Boquete. Ah. Então a gente vai ali, vamos acabar o programa por aqui. Ok, um beijão, uma ótima noite quarta-feira pra quem é de quarta, uma ótima tarde de domingo pra quem é de domingo. Não, espera aí, calma. O quê? E a mensagem? Então, sim. Ah, ok, vai ser realmente a última coisa. Sim, entendi. Sim. Vamos nem acabar... eu sei ainda a mensagem. Eu tô não, assim. Não, é uma... é um complemento, entendeu? Pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, a gente tá fazendo uma edição comemorativa de um ano de programa. E a banda escolhida foi uma banda que eu gosto muito, chamada Todenbauer, de um grande amigo meu, o Lorien. Banda das antigas já, que nem existe mais ou alguma coisa assim. O desfecho da música é uma mensagem de Ashtar Sheran, que na verdade é um alerta extraterrestre de grande valia para todos os ouvintes do Lixeirinha. E é isso aí, espero que gostem de Todenbauer. Deixa eu falar tchau pra ele. Tchau, gente! Bye! Pausa para reflexões. Espero que vocês tenham gostado do programa Lixeirinha. Parabéns para nós, parabéns para vocês que nos aturaram em um ano de programa. E semana que vem tem mais, logo mais tem mais. Até! O vento bate pra definir a pré-estreia, vai te perseguir e um barquinho de papel já deu mil voltas no meu chapéu. certeza. Identificada com a cultura inerente do mundo. Agora tá difícil. Bota aqui. Pessoa com a qual desejaremos manter contato. Portanto, seria uma grande ajuda